Quais são seus sonhos além disso? O que você... O meu sonho é ela ter uma casa. Às vezes me dá vontade de me matar. Rio seco de água, só vejo lágrimas. Eu vejo mágoas, angústia que tenta levar minha calma. Já pensei em desistir, já pensei em parar. E o Senhor que me levou pra esse lugar, onde não tem água no meio da multidão. O Senhor estende a mão e sempre tem solução. Sufoco eu já ouvi falar, mas eu não me abalei. Eu sempre vou estar debaixo da presença do Rei. Joga corda pro missionário, mas segura. Se não segura, já era, ela se afunda. No meio da estrada de barro eu vi cisterna sendo enchida. Assim eu quero encher almas vazias, bandeirinha dos políticos na casa chega. Agora água tá em falta, essa situação não acaba. Faz de mim sua morada onde for, meu Senhor, e coloca um sorriso na face do sofredor. Deus salve esta terra. Acontecendo na terrinha, e a água do poço não chega nas casinhas. Me choquei quando eu fui na escolinha. Perguntamos quem era Jesus e o menino não sabia. Muitos aí desperdiçando a palavra, e muitos lá precisando dela pra ser sustentada. Lá a água vale ouro, tira do poço pra sair desse sufoco. Será que eu não vou me banhar de novo? Cena de filme, só que não tem dublê, muito menos reprise que vai passar na TV. É fatos ao vivo, é fatos reais que jamais será esquecido. Criança não tinha nenhum sorriso, muito menos sabia se expressar no olhar. Cuide dela, pai, por onde que ela vai? Gotas de orvalho numa folha seca de palma. Seria lindo o sertão com água. Deus salve esta terra que tem sede e fome de ti. Não importa o